O Pardal e a Menina Anita. Era uma vez um pardal pequenino e castanhinho. A sua dona chamava-se Anita. Ela adorava o seu pardal, mas esse pardal demonstrava uma tristeza que não conseguia descrever. Com o passar dos dias, o pardal sentia-se cada vez mais triste, até que um dia as suas penas começaram a cair. Anita ficou muito preocupada e resolveu dar-lhe mais comida, mais água e mais carinho. Nada resultava. Anita aproximou-se da sua gaiola e perguntou-lhe o que se passava afinal com ele. O pardal olhou fixamente para a menina e disse: "Ultimamente também te vejo um pouco triste e sempre fechada em casa. Acho até que perdeste aquele ar alegre, descontraído e irrequieto com que andavas sempre por aí a saltar. O que se passa?" "Os humanos de todo o mundo estão com um problema de saúde. Há um vírus que resolveu atacar a humanidade com tanta agressividade que tivemos de ficar todos em casa. E eu não gosto de nada. Tenho saudades da escola, dos meus amigos, da minha professora, da minha família. Enfim, já não aguento mais." "Pois é, Anita", disse o pardal. "Estás presa em casa?" "É como se estivesse. Não posso brincar com ninguém. E já se passaram algumas semanas." "Olha, o mesmo se passa comigo. Eu não quero estar enfiado nesta gaiola. Quero ser livre." "Tens toda a razão." E a menina aproveitou o belo dia de primavera que estava e libertou-o. O pardal agradeceu, fazendo piruetas no ar. Escola Básica de Santiago, segundo ano, turma A.